queria que essa fantasia fosse eterna. Quem sabe um dia a paz vence a guerra e viver será só festejar. Eu. Doce agita numa só alegria, eternos Totó e Osmar. Na Avenida 7, na paz eu sou Chiete, na barra um farol a brilhar. Carnaval na Bahia, oitava maravilha, nunca irei te deixar. Na paz eu sou Chiete, na